Azul 4895, desce para 312. Amador, voo 485, bom dia. Voo 485, bom dia, Justin 04, Guarda Pista Livre. Guarda Pista Livre, 485. Azul 9259, no solo aos 36, se der no Fox Trot, na minha escuta, segue táxi via Alfa Índia, portão 01. Voo 4815, autorizado pouso, pistão 90, vento 150 graus, 072. Depois do 90, 1415. 5, baixo para a costa, prepara a dar Boruno. Para Brasília, via Santos 17, Apina, pode conforme a rota, nível 360, saída Arboruno, transição Elefa, decola puxando a zero, primeira curva direita, transponder 5135, controle 120.8. 9910. The first two via 1-1-1-5, at level 0-5-0-0-4. Oi, Salvador, boa noite, gol 5898. Gol 5898, ajuste no 0-4, autorizar pouso, pistola 0, vento 50 graus, 059. Gol 5898. Posso 5898 no solo aos 55, contact táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Amazônia 7000, estadia estrelada da Amazônia, para nível de 2060, terminal 9014. Amazônia 7000, confirmando terminal 9014. Thank you. 8, foi modificado por São Paulo 1-0. Após a liberação do pátio pelo Airborne da TAM, está livre o ingresso e Via Juliette, portão 1-0. Decola 04, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Aqui está o camarada, 0906. Dani, o Angiro está de sala, está o ambiente decimal 96. Valeu, bom dia, 0906, agora 1, 2 e 300. Tower, buen día, Argentina, 1901, 0 one, clear just runway 10, wind to 140 degrees, 07 knots. Just land runway 10, just see that 19010. Libração é postal. taxi Juliet, let me push you for taxi Juliet. 7,5, solo 1,5, continuidade também escuta via Alfa, Juliette, portão 0,5.